admiravam, outros eram cruéis. Muitos se odiavam, porém todos sabiam quem era. Jesus, e hoje eu estou aqui para te adorar.